dia, Web 89, informação Lima, autorização Comfort. 59,6, informação Lima correta, Confins, eu tenho 340 aprovado, Prof. Fokker. Prof. Fokker. Objeto 5896, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340. Decolado pistão no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda. Após voo direto à posição Bridge, em Bridge intercepta para o Zulu 16. Controle Salvador Opera em 120 decimal 8. Aciona 5550, objeto 5896. Autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível 340. Decolagem pista 10, curva direita, saída da L, Leda. Após Leda, voa direto o bridge, interceptando para o Zulu 16. Controle na saída 1208 e o transponder 5550, Web 5896, portão de número 2. 5550, procedimento correto, Web 5896, portão 2, chama e puxa o saneamento já. Retire. Tony, o L1749, portão 10, respeito o saneamento. Livre no décimo, chame táxi 6749. Chama aí, obrigado. Já tiver 749 para o táxi com 125 a bordo, 4 horas e 10, alternativa com fins. Com fins copiado, Web 6749, táxi aprovado, pátio, Índia e Alfa. Ponto espera pista no 0, ajuste agora no 020. Chame pronto para decolar de ponto esperado 10, senhor. Ok, Índia Alfa, primeira da Ouro Zero, chama nem pronto com o V20, 6749 agora. Web 5896, pushback acionamento novo 2. 7596, coordenação com a equipe de solo, foi autorizado a passar a cauda um bairro da companhia em direção ao ponto de espera, assim que eu mesmo livrar o parte principal. O senhor tem livre pushback acionamento, chame táxi, web 5896. Gente, após a passagem do tráfego da companhia, coordenação autorizada, web 5896. Portão 4, o senhor número 2 no setor, eu tenho a aeronave da companhia já no portão 2, já autorizado o pushback. Só um momento, por gentileza. Tá no ponto de espera pronto, tá no 0, 6749. 6749, autorizado a linhagem de decolar, pistão 0, vento 1,60 graus com 0,5 nós. Ali decola no 0, 6749 agora. 896, chame pronto pro táxi, senhor. Check, chame. Jet 6749, decolado 02. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Taxi Web 5896, acionado com 54 a bordo, 3 horas e 31, alterna Brasília. Controle 6749 da Web, decola, bom dia. 20. Chame pronto para decolagem, ponto esperado 10, Web 5896. Táxi à direita, chama pronto, ponte de pé, Web 5896. Web 5797, coordenação com equipe de solo. A aeronave foi autorizada a livrar a parte principal. Assim que eu mesmo livrar, tem livre posicionamento. Chame táxi 5797. Web 5896. Objeto 5896, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Ventuno 50 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, o Web 5896. Web 5797, 119, 3h45, com fim. Nove a bordo, 3h45, com fim, escopiado, autorizado, Indy Alpha, até o ponto de espera, pistão 0, segundo ajuste, 1020. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera 10, Web 5797. Com 1020, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, chamará pronto, Web 5797. Salvador corrigindo, Web 5797, o PB 124. 124, 5797. Obrigado. Chame Recife, 1251, alterne 123-25. 251, 123-25, 6749. Web 5896, decolou 07, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Web 5896, decolado na sua escuta, Dael. Bom dia, 5896, sobre mantenha o nível 360, saída da El, corrigindo 340. 3. 340, Web 5896. Alinhado pronto, Web 5797. Web 5797, autorizado a decolar pistão 0, vento 160 graus, 10 laço. Iniciado, Web 5797. Decolado 09, chama agora o controle em 120.8, bom voo. 208. Controle voos, Web 5717, decolando a 34. Bom dia, 5717, sube uma tenha 340 da El, vigilância. Buenas, 340, pode vir à direita da El. Após 2.010. 4.000, direita da El, obrigado. Jet 5896, chama em Recife, 1251, alterne 13325. 251, alterne 13325, boa, 5896. Boa. Romeu Vitor, Eco Lima, controle de Salvador, prossiga. Vitor, Eco Lima, informa pessoas a bordo. Vitória Clima, prossigo para o 110 na Projetap, chegada a Mari. Cristina Salvador, confirme. Projetap, para ingressar na chegada a Mari, Vitória Clima. E a Fenicor Transponder 0242. Jet 5717, chame Recife em 1251 e alterne 1-3325. 5-1-3-3-2-5, muito obrigado. Um bom dia, UEP 5717. Bom dia. Vitória Colima, no ideal de descida. 2000 pés, reposto estabilizado no LS X-Way. Pistão no zero, 1020 o ajuste. Quente, 2000 pés, reposto estabilizado no LS X-Way, 2000 no ajuste de preparação. Diego no 808, desce para 2000 pés na chegada Bonf, um ajuste no 020. Dois mil pés.